Somos tudo sofredor, guerreiro. Já passamos mais veneno que qualquer fazendeiro. Quem procura o trampo só com passe, sem dinheiro. Sabe que resistência é mais que peça de chuveiro. E a gente é mais parecido que diferente, chapa. Só muda o sotaque, a quebrada. Os problemas, dilema, são os mesmos de sempre. A mãe que segura, o pai é ausente. A escola é uma esmola e o plano deu certo. Com os livros longe, a TV sempre perto. Pra nós aqui haja espera, haja fila, haja calma, haja chá de cadeira e de camomila, haja força pra seguir em frente, firmão, resistindo à extinção tipo cobrador de busão. Já parou pra pensar? Reparou que conquista é escada, não é elevador. Não importa de onde vem nem pra onde vá, deixa sempre a porta aberta pra poder voltar. Gira, gira, carrossel, nunca vai parar. São as voltas e mais voltas que o mundo dá. Não importa de onde vem nem pra onde vá, deixa sempre a porta aberta pra poder voltar. Gira, gira, carrossel, nunca vai parar. São as voltas e mais voltas que o mundo dá. E eu também já perdi vários parceiros que foram atrás das verdes e acabaram no vermelho. Sonhar em ter várias de 100 na sacola pra compensar as notas azul que não tiveram na escola. Naquele tempo, carro de bandido era Opala e os moleque não matava nada além de aula. Nós era só uns pivete magrelo jogando bola na rua com os golzinhos de chinelo. É, ninguém sabia inglês, um truta traduziu, falou que hip hop era mexer o quadril. Então eu traduzi a minha maneira, fui mexer o quadril e tirar a bunda da cadeira. Levantei, fui correr, mas não fui correr numa esteira. Fazer por merecer, porque essa vida é passageira. Quase que eu nem tinha força, nem músculo. Só a esperança piscando em maiúsculo. Não importa de onde vem nem pra onde vá, deixa sempre a porta aberta pra poder voltar. Gira, gira, carrossel, nunca vai parar.